Quero que você e eu estejamos orando nesse momento e só dizendo ao Senhor: eu quero tomar como mais sagrado do que tudo me reunir contigo. Às vezes em casa, pela madrugada, me reunir contigo. Por isso lemos, com ousadia, entramos no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, o novo e vivo caminho. Estou aprendendo porque é que eu venho à igreja, Senhor, para ter comunhão com os meus irmãos. Porque onde flui a vida, flui revelação de Deus, até na natureza, quanto mais na comunhão com os filhos de Deus. E eu não abro mão disso para a minha vida. Se você não abre mão disso para a sua vida, e é uma decisão sua, talvez confirmando com o Senhor, talvez assumindo pela primeira vez com Deus, fique de pé e nós vamos orar juntos. Tudo que o diabo precisa é fazer você acreditar que não precisa vir, que não precisa se reunir, que não precisa estudar a Bíblia, que não precisa buscar a Deus assim. Todos os caminhos levam a Deus, moço. Não, só Jesus leva a Deus. E eu quero mais de Deus na minha vida, porque Ele é infinito e eu tenho fome e sede de conhecê-Lo mais. Eu amo quando Ele se revela a mim. Eu amo quando estou estudando a palavra e o Espírito de Deus me revela algo. A Inês deu um testemunho hoje pela manhã, dizendo: eu comecei a falar e não era eu. O que saía da minha boca, nem eu tinha domínio, nem eu sabia algumas coisas. Era Deus falando comigo, porque Ele se revela. E Ele quer se revelar para cada um de nós, para cada um da nossa família, através do Seu amor, através de Jesus. Eu quero mais de Ti, Senhor. Revela-te a mim, Senhor, pelas madrugadas. Põe na minha mão material, os CDs de mensagem, os CDs de louvor, os livros que o Senhor quer que eu use para conhecer mais da Tua palavra, porque o Senhor se revela pelas Escrituras. As Escrituras é a revelação de Jesus. A Bíblia Sagrada é a revelação de Jesus. E quando nos reunimos como a Bíblia nos orienta, em obediência pela fé, Ele se revela também através dos irmãos, das vidas. E no meio dos louvores, Ele se manifesta.